Barra. O plano modificado é o 2014. O Vitor Hotel Fox, desça para o 1500 pés, o ajuste em Salvador no 009. 009, para o 1500, o Fox. A sua identificação, desça para o 050 da presente, foi direto Serra Vitor 366. Agora 50 por 360. São 3894, a sua identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o 06200 e redução para 2509. 060, reduzindo da 3894. Azul 6999, Recife 251, alterna 12835. 351, poderia continuar alterando? 128, decimal 35. Recife 251, alterna 2835, grato, boa noite. Vitor Hotel Fox, ingresso nos corredores visuais de Salvador, reporta no Através de Veracruz. Através de Veracruz, Vitor Hotel Fox. Gol no 166, desça para 4.000 pés, ajuste no 009. 4.000 no 009, gol no 166. Siga. Gente, é, mantenha o setor oeste, o direto daquilo. Apenas confirmando o nível 115. Gente, o Jurassic Quebec Kilo tem condições de ascensão na proa 280? 280. Mantendo referência de desastre. Então, 3894, desça para 050. 0504. Solo azul 2591, puxa acionamento, parte 3. O 2591 no livre, puxa acionamento, chame taxa. Chama ali, taxa. Meu 143, acelera a identificação, autorizada a checada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste é na 009. Mil e nove, eu não 009. Principalmente mantém Alagoinhas no 6143. Estou no 166, desça para 2500 pés, ajuste no 009. 2500, 2019, gol no 166. Autorizado Galeão, conforme a rota do plano, por novembro 857. Nível aprovado 360. Decola na saída da EL, Lida Irume, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5557. Controle Salvador 120, décima 8. 20360 para o Galeão, via para novembro 857, rota do plano de voo. Decola da EL, Lida Irume, curva direita para decolar da 1-0. 7557, o transponder, 1208, controle 6201. Controle 6201, no cotejamento correto, você me puxa e acionamento. Chama lá. 2894, desça para 4.000 pés, ajuste 1009. Passe o pico 1009, 1009, 3894. Voo 9993, acione a identificação, autorizada a chegada a Gulf, desça para o 050 com 2509. Hotel Fox Controle. Escuta. Só tenta um tráfego na sua posição de 3 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 pés. Aeronave ainda negativo contato com o controle. Segue o tráfego, Hotel Fox. Já no visual? Confirma a aeronave? Gente, Lima, Lima Alfa, prossiga. Lima, Lima Alfa, acione código 0134, apenas confirmando, vai subir para 050. Gente, na proa de mar, suba para o 050, acione código 0134. Então, posso realizar o contrato? Gente, grata. Tatapá, Lima, Lima, Fox, controle, prossiga. Apenas confirmando na radial 264. Controle de 3894. 3894, desça para 2500 pés, ajuste 1009. Autorizada a final de nave, reporta estabilizada. Pode estabilizar, 3894. Voo 1166, torre 1895. 1895, 66. Lima Lima Fox, acione código 0145. Taxi via Patio Ninja, no ponto de estrada da Onda 0, torre 118 decimal 95, QNH 1009. Só confirme novamente a alternativa. Alternativa é ponto seguro. Da 7, Patio Ono Índia, lá chama 1895 no ponto de estrada da Onda 0. Sim. Vitor 3695. 3894, torre 1895. 1895, boa. Tomador, boa, 3894. 3894, continua a pressão na sala, guarda-fita livre, altimetro 0009. Parque Areia, aproximação autorizada, 394. Salvador, 2591, na ponte de espera da 10 pronto. Faz o 2591, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2591. No 66, salvo 30, direita na 21 decimal 9. Direita 219, gol no 66. Pouso autorizado, pistando 0, vento 0, 9, 0 graus, chuva 2 nós. 9, 0, 12, copiado. Salvador, boa tarde, vou ouvir essa informação ótica, pista 2, 6 a 0 para o no B45, a sua identificação via chegada a Golf, desse manter 4 mil pés. Ajuste o altímetro 1009. Obrigado. Salvador 7, Lima Fox. Lima Fox, chama a torre Salvador na frequência 118, decimal 95, voa da Cerrado. É, 3, 18, 95, né? Agora, Lima Fox. Lima Fox, autorizado, chamando no 7, reporte na final, ajuste no 009. No 009, visual, reportará na final da 107, Lima Fox. Lançamento 3BB, Alchener BA 143, descendo até 4 mil pés, esse é o altímetro 1009. Ok, então vamos direto, Lita 366, descendo a 4 mil com 1009, Alchener BA 143. Lima Lima Alfa. Consulta. Alteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite é o QD Mike 120 do NDB Cidra. Direita no 209. 209, 3, 9, 4. Direto Quebec, Kilo. Escuta. Informa o controle para o lançamento. Informa que temos o tráfego de Balibá Alfa, Bravo F58, eleitorado, no setor de Itaparica. Informe ao controle quando pronto para o lançamento. Como é que ele informará quando pronto para o lançamento? Será que Ele é meu 143, nem se mantém 2500 pés, aos seu último entrou no 009. Traço, posição de 1 hora, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Papa 28 Tango. Ah, sim, o traço, descendo para 2500 pés, o Chanel me orbita 1009. O Chanel me orbita 1.3. Victor Hotel Fox Trot, informa o traço, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando 4 mil, descida 2.500 pés, o Airbus 320, não irá interferir. Quem é que o traço, Victor Hotel Fox? Lima Lima Alfa, desse mantenha 3 mil pés, ajuste altímetro 1009. Para o 9993, vetoração radar para sequenciamento, curve à direita na Pua 245, limite ao QD Mike 1300 LDB Cima. Lima Lima Alfa executa o RNAV, o pistão 0. Gente, NDB entendido que executa o NDB. Zulu Lima Lima Alfa está agora 20 milhas oeste do Rio Salvador, reassuma a navegação na Pua do Induna. Aprovando Duna, Lima Alfa. Patrão de Salvador, Azul 2591. Azul 2591, contato radar da colagem, sub manter o nível de voo 3160, via saída coral. 160, coral 2591. O 9993, reduza para 2209. 2209, Lima Lima Alfa, velocidade de cada. 1180, Lima Alfa. Tem condição de manter até Duna? Para sequenciamento número 2 na aproximação. Final da RNAV, o Xanair 6143. Tem o Xanair 6143, completo final, chama agora a torre na frequência. 118, sinal 9. 295, obrigado, 6143. Torre Salvador, muito boa noite. Boa tarde, Xanair 6143, crescendo final da RNAV, 6143, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste no 009. Ok, mantém a aproximação, guardando. Seria para formar o vento? O 9993. 9993. 20 milhas, noroeste do Rio Salvador, assuma a navegação da proa do Serra Vito 368 para final do procedimento RNAV, pistão 0, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste 1009. Xanem 143 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 09. Livre pouso, pistão 0, 9090 com 99, Xanem 143. À esquerda, pista 1-0. Acione 5566. Controle Salvador 1-208. Podia repetir a saída, por favor? Pouca transição Aracaju. Pouca transição Aracaju com a primeira curva esquerda da pista 1-0. Autorizado conforme rota, no nível 3-0, aeroviário 2 Luta 7. Transforme 5566. Controle 1-208. Azul 4206, cotejamento correto, sendo puxa esse nome. Muito obrigado pelas informações. Até já. Vitor Hotel Foxtrot, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango, Vitor Hotel Fox. Papatango, Vitor Hotel Fox, autorizado final 97, reporte passando em RIMAR, altímetro no 009. Passando em RIMAR, Hotel Fox. Lima Alfa, Lima Alfa, chama em torre, 118, decimal 95. Lima Alfa. Salvador, Lima Alfa. Lima Alfa, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 009. Lima Alfa. Parou, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox é presente nesse 360 pela sua esquerda, reporte nova final do 17. Portará entrando na parte, Hotel Fox. Oxenem 143, solos 41, direito no 219. Direito 219, Oxenem 142. Esse mantém a 2500 pés. 2000, 999. Olha, Juliette Quebec Kilo, pronto para o lançamento. Juliette Quebec Kilo, não tem o tráfego formal no setor? Tem contato bilateral? Tráfego locais? Recordará, está na livre. Eu estou livre de lançamento, Juliette Quebec Kilo e volta para a descida. Kilo para a descida, muito grato. Operador, foi a sua. Ok? Sente, está solicitando o cancelamento agora? Zero, mano. Ok, instrução de instrumento cancelado agora às 42, Lima Alfa, curve à esquerda, a 1.500 pés, e mantém a perna do vento pela direita da 1.7, aguardando para girar a base. Ok, Lima Alfa. Vitor Hotel Fox, autorizado a descida para 1.000 pés, e o ingresso na final da 1.7, aguardando a autorização de pouso. Final da 1.7, aguardando a autorização para o pouso, Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, forma o tráfego, Bravo Eco 58, abandonando agora a final da 1-0, com a perna do vento pela direita da 1-7, a 1.500 pés da parte visual. Sérgio, portará. Vitor Hotel Fox, tem condição de agilizar na final da 1-7, tem um Boeing da Gol agora aproximadamente 9 milhas fora da cabeceira 1-0. Ah, temos, tem condições. Gente. Não, baixando travado, Hotel Fox. Ok, aguarde a autorização de pouso, Vitor Hotel Fox. Redução para aproximação, chame em torre. 18, decimal 95. Para descida, Quebec Kilo. Dentro Quebec Kilo, autorizado a descida até 3.500 pés após descida seu critério, quando cruzando 4.000 frequência livre. Quebec Kilo, passando 4.000 frequência livre. Nível 1.7.0, ciência da FAPAC. Azul 2712, autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, nível 1.7.0 autorizado, na Golfo 677. O transponder 0260, saída será Conde com curva pela esquerda, pista 1.0. Controle Salvador 1.2.0, decimal 1. Autorizado Aracaju, nível de voo 170 via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda na saída 11. Transponder 0260, controle 1208. Azul 2712, cotejou correto, chame por estacionamento. Chamará. 3897, cópia. Alfa Livre Base, aporte final da 1-7, aguardando a operação de fogo. TV Base, trem baixo travado, Lima Alfa. Alfa 9993. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 09, 0 graus, 1-09. Autorizado, pouso 9993. Fox, Solos 45, qual bate? 4 na 2. Sim, a gente vai esperar que agilizando então, Vitor, até o Fox, se é a parte pista livre. Solo, Salvador. É o azul 4206, só para pushback entrar no portal número 1. Azul 4206, livre push acionar semitax. Livre pushback acionamento, azul 4206. Aqui é a guarda transmissão de pouso Lima Lima Alfa. Bang da Gol aproximadamente uma milha fora da cabeceira, mas dá. Lima Alfa. Ano para Zulu 10 até Taubaté. Nível 320 autorizado, decolando na saída da Eule e da Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5575, controle Salvador 120, décima 8. 20 Guarulhos, nível 320, Campos do 1-0, Taubaté. Decola da 1-0, da Eule e da Motiva, com a primeira curva à direita. 7575, controle 208, 3-0. Então 3897, cotejamento correto, chama e puxa essa nota. 3897. Torre, na frequência, 118, decimal, 95. 118, 95, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1645, final Renato, 10, 2, 5, 5, 5. Voo 645, continua para cima só. Aguarde pista livre, altimetro 1009. 1009, né? Solas 47, direito no 21 da Bahia. Direito no 21 da Bahia. Isso, boa noite. 9993. Voo 9993, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 11. Alfa e Juliette do 11993. Lima Alfa, Solas 48, vontade. Próxima direita, me escuta até a estação. No 645 avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 079. Álvaro, azul 4206, para o táxi. Nós estamos com 109 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas. Alternando Aracaju. O azul 4206 só confirma o PB 109 e o alternado Aracaju? Afirmo. Ciente, copiado, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1009, azul 4206. 4206, autorizado o táxi via Índia, então, ponto de espera da 10. Torre para o próximo 3295, ajuste na 009. Até logo. Bom voo. Estacionamento SNR 6201 no portão 8. Salve, boa tarde, quando tem 45, pista livre, tem que ter foco de baixo. Funciona 6201, livre, puxa, estacionar, chama o táxi. Estacionamento, chama o táxi, 6201. Gol no 645, autorizado táxi, via Alfa e Juliette, até o portão 02. Alfa e Juliette, 02, gol no 645. Salvador, muito boa tarde. Azul 4206, ponto para 010, pronto. Azul 4206, autorizado ali aí, decolar pistão 0, vento 080 graus, no 9. 4206, autorizado ali, em área e decolar da 9. Estacionar o SAM 3897. SAM 3897, mantenha a posição, aguarde um momento para iniciar o pushback. Azul 4206. Papá, Romeu, Mike, Eco, Juliette. Controle Salvador, transiga. Uno 35, único a bordo. Confirmo o transponder 056. Gente, eu não tenho informação do tráfego no radar. Mantenha sem regra de voo visual, confirme 1.500 pés. Gente, Mike X Juliette, mantenha sem regra de voo visual, ajuste de altímetro 0009. Voe CEASA. E as trocas se transpondem para 0147. 208, controle. 208, boa tarde. 30, alterna, Guarulhos. Oxana 6201, autorizado táxi via Batiu Índio no ponto de espera da 10, torre 118.95, QNH 1009. O SAM 3897 observando o táxi do Avianca, o Airbus 320, após o mesmo, livre por se acionar, chame táxi. Após o Avianca, autorizado por estacionar, SAM 3897. Nível 140, sub e mantém o nível 160, serviço radar encerrado a 2 milhas para a posição coral. Câmbio agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1, azul 2591. Boa. Romeu Victor Hotel, desse mantém ao 1510, ajustou o time atrás 9009. Romeu 9 para 1500, Romeu Victor Hotel. Pronto, Xanar 6201. 6201, autorizado ali a decolar. Visto no 0, vento 08, 0 graus, 1 no 1 no norte. Esse mantém no 1500 pés, mais que ele quiser, tá? Ajustei o time, entrou no 009. Arco 1. Galeão, sou 3897, confirmando a autonomia 5 e 10, e qual a alternativa? Galeão, 3897. Copiado, autorizado o táxi via pátio Uninde, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, QNH 1009. Pátio 1009, 1009, é 201, decolada 01, controle 120, decimal 80. 20, decimal 80, chamei a 201. Cidade de Salvador, boa noite, Xané 6201, passando 1400. Xané 6201, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360 via saída da Alfa. 360 via 6201, possível vai direto Leda ou Edu? Vou Leda, Xané 6201, após 2000 pés. Após 2000 pés, Leda 6201, grato. Azul 4206, chama agora o centro Recife, na frequência, no 2545, alterna, ano 2685. No Azul 4206, chama o centro Recife, 1255, alterna, 1685, obrigado, boa noite. Tá 3897, autorizado a LA, ele é falar, pistona 0, vento 0, 7, 0 graus, 1 0. Acionamento azul 2712. Azul 2712, livre puxeta na chamada. Chamada. O hotel tem condição de curvar direto ao datório e ser autorizado. Eu vim para o hotel, qual é a velocidade de cada? Está mantendo agora 180. Tá aqui a Juliette, velocidade de cada? 180. Gente, o Romeu Vitor Hotel autorizado voar CEASA tem condição de reduzir para 1970 nós? Reduz, Romeu Vitor Hotel. Caso não tenha condições, está autorizado manter a velocidade. Romeu Vitor Hotel. Gente, Vitor Hotel. Aqui é a Juliette, chame torre agora na frequência 118, decimal 95, para as instruções para o ingresso do circuito de tráfego. Gente, obrigado, boa noite. Vai, Romeu, vai, Juliette. Aqui é a Juliette, autorizado final do ano 7, aguardando a autorização de pouso. Gente, está... vai ingressar na final, vai, Juliette. 3897, contato radar na decolagem, submanda nível de voo 320 via saída da Elfa. O meu Vitrotel mantém a proa, chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 10295 mantendo proa, Romeu Vitrotel, grato. 109. 7, reportará no solo, na direto. Oi, Salvador, muito boa noite, Papatão, Romeu Vitrotel. Romeu Vitrotel, autorizado final 97, aguardando a autorização de pouso. Autorizado final 97, aguardando a autorização de pouso, Romeu Vitrotel. Mata gente. Prossiga o táxi em frente. Libere na táxi Sui Lima. Agilizando até a aeronave agora na final da 17, transporte de enfermo. Prossiga Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e reporte para o ingresso na pista. Mantenha essa escuta. Aguarde somente pista livre, uma vitória até o tráfego livre é melhor. Gente. Papatango, o meu vitória até o pouso autorizado, pista no 7, vento 070 graus, 08 mais. Livre, pouso no 7, vitória até o. 125 decimal 1 alterna 128 decimal 35. Xenia 6201. Na escuta, prossiga, Xenia 6201. Chama agora o centro Recife, na frequência 125 decimal 1 alterna 128 decimal 35. 251 confirmando a secundária? 128 decimal 35. 2, 3, 5, boa. Até a posição. Vitor Hotel, solo azul no zero, backtrack autorizado até a base. Checo Juliette, siga a aeronave, está fazendo backtrack agora na pista, segue a retaguarda até a base, é ponte pista livre. Azul 2712, ponto de espera da 1-0 pronto. Azul 2712, autorizado aliás, decolar pistuna 0, vento 070 graus, 1-1-9. Alinha 0-0, azul 2712. Ok, boa. 993, aguarde um momento de cópia. Salve, Salvador, boa noite. Eu vou no 645, sente a informação para a pasta, limpa a autorização de tráfego 02. Número 2 para a cópia, aguarde, gol no 645. 3897, chama agora o centro Recife na frequência 125, decimal 1, terno 18, decimal 35. Toque a primária. 125, decimal 1. 251, 2825, ótima noite, na 3, na 3. Tá. 7, saída.